Audio Drops e BPC. Faz-me ouvir tua voz mais que a tua. Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Emerson Bittencourt, da Igreja Batista da Praça Cruzeiro, a nossa IBPC, em Rio Bonito. E este é mais um Audio Drops. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o jejum. A nossa igreja está sendo convocada nesse tempo a praticar um jejum bíblico. Mas eu quero pensar com os irmãos hoje, porque temos tanta dificuldade em viver um jejum bíblico no nosso tempo. Lembre que a prática do jejum sempre esteve presente nos tempos bíblicos. O rei Josafá, Esdras, Neemias, a rainha Esther, o profeta Joel e tantos outros narram sobre a convocação do jejum. O jejum fazia parte do culto. A profetisa Ana, lá em Lucas, no capítulo 2, é anunciada como aquela que praticava jejuns e adoração diante do Senhor. Também a liderança da igreja primitiva vivia a prática do jejum como um dos instrumentos para tomar a decisão certa. Podemos ver isso lá em Atos, no capítulo 14. Até na vida matrimonial, o jejum tem o seu espaço, como vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. E Jesus? Jesus viveu e ensinou sobre o jejum. Em vários textos, nós podemos encontrar a respeito da prática do jejum ligado ao ministério de Jesus. Praticar o jejum é buscar intimidade com Deus, buscar proximidade com o Pai. Jesus afirma isso quando, lá em Mateus, no capítulo 4, também em Lucas, na famosa narrativa que fala da tentação no deserto, confrontando o diabo, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, citando, na verdade, o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Queridos, jejuar é viver intimidade. Jejuar não é viver uma aparência. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, no Sermão do Monte, Jesus condena aquele que jejua e, como hipócrita, se mascara de sofrimento para apresentar, talvez, uma espiritualidade, uma aparência religiosa intensa. Jejum é uma oportunidade de separarmos o nosso coração e parte do nosso dia para oração, para adoração, abrindo mão daquilo que iria nos nutrir fisicamente para buscar uma nutrição espiritual. A correria do dia a dia, tão típica do tempo em que vivemos, rouba o espaço da adoração, rouba o espaço da entrega pessoal ao Senhor. Se resgatarmos verdadeiramente a prática de jejum e oração como um espaço de comunhão, um espaço de crescimento com o Pai, certamente vamos experimentar níveis mais profundos da intimidade. Jesus chegou a dizer que certo tipo de ataque espiritual, certa casta de demônio, só é vencida com jejum e oração. Na verdade, o jejum e oração nos dá intimidade com o Pai. E quando temos intimidade com o Pai, nada é obstáculo. Querido, pratique o jejum, tire algum tempo do seu dia para se abster do alimento, para se entregar à adoração a Deus. Recheie esse tempo com oração, com louvores, com busca pela presença de Deus. Deus te abençoe. Queridos, essa foi a palavra do nosso Audio Drops de hoje. Aguarde por mais mensagens. Deus te abençoe. Divulgue esse áudio, passe para os seus contatos. O Audio Drops anterior, só através da divulgação do Facebook, alcançamos mais de 300 pessoas. Mas com certeza muitos mais ouviram pelo WhatsApp ou outros meios de compartilhamento. Você então é convidado a compartilhar. Passe para a sua agenda, passe para os seus contatos. Vá também à página da igreja no Facebook, curta a página e saiba aquilo que está acontecendo em nossa igreja. Um grande abraço.